E no Brasil de todas as roças, um moço cheio de roça. Aperte a tecla SAP do seu televisor estéreo. Eu falo sério, não quero ir pro necrotério. Com indigente, talvez, não quero não. Sete pecados, sete palmos do chão. Ou não, viver de boa, pra mim uma opção. Sem pagar de cagueta, bandido vacilão. Eu não, sangue bom, eu tô falando sério. Lugado com bem, fé em Deus, eu espero. Te ver tirando onda, ha, sem pó. Alegria 2000 graus, sem treta e sem B.O. E é só quem necessita de arma química. No triste fim vou caminhando pela brisa. Se justifica, diz que não aguenta. Mas eu não passo um pano, sou tipo Malagueta. Ha, a mente arde, o sangue ferve, sobe a pressão. Ha, quem me segue? Um anjo do Senhor, surgindo da fumaça. Chame por Jesus pra te guiar na tua estrada. Ha, falso profeta, não sou na humilde atitude proceder. Ainda há quem duvide, explique, se ligue. O crime não é filme, química perfeita, ideologia sempre firme. Um salve pros parceiros que estão fora dessa cinta. Mais um, dois, três, salve pra quem me critica. É lógico, querer um caminho sinalizado, pois nem tem uma placa indicando dois lados. Primeira, a esquerda tem espinhos e glórias. Segunda, a direita tem rosas e a derrota. Não bata a porta ao sair onde passou. Mano que já fez, precisou, mas não voltou. Marcou um gol no time da ignorância. Deixou pra trás todos os seus sonhos de criança. Eu tô falando sério, tá na hora H. Eu tô falando sério, pra não amarelar. Eu tô falando sério, se liga, eu tô falando sério, aí como é que tá? Eu tô falando sério, tá na hora H. Eu tô falando sério, aí que tá? Eu tô falando sério, pra não amarelar. Tô falando sério. Quem não amarela tá de pé nessa guerra. Bom homem tem no sangue fé pra vida eterna e pé de breque é mato. Vou viver de fato, dispensando as vadias que colar no meu sapato. Mas se não contar, vou realizar o desejo dos pilantra querendo me atrasar. Ha, vem me tirar, sai pra lá, se quisira. Com Deus no coração, eu resolvo essa fita. E perguntou o que eu acho, sou sincero, escracho. Utilizo minha rima combatendo o fracasso. Não sou Loki, de olho no hip hop. Filmos cururu que tão queimando hip hop. Eu pago um pau nos panos, no cordão, no pé. Grita aqui é nós na fita com o spy e o boné. Figurino padrão, mas não tá na TV. Um dia chega o caldeirão dos bruxos, vai ferver. Eu tô falando sério, cê é hora H. Eu tô falando sério, cê é amarelar. Eu tô falando sério, cê é H. Eu tô falando sério, cê é H. Eu tô falando sério, cê é hora H. Eu tô falando sério, sério. Eu tô falando sério, sério. Falando sério, sério. Eu tô falando de traição, de pilantragem. Tá na hora H. Eu tô falando sério. Eu tô falando de traição, de pilantragem. Eu tô falando sério. Eu tô falando de traição, de pilantragem. Tá na hora H. Eu tô falando de traição, de pilantragem. Tá falando sério. Falando de traição, de pilantragem.